Acionamento, resposta, manda para o push. Gente, acionamento, reportar para o push, azul 4065. Check trem, livre pouso no 1-0, vento 1-0 graus com 1-1 nas, altímetro 1-0 no 2. Ei, embaixo travado, 2-2-3-1. Controle de Salvador, muito boa tarde. Triplo Papá Romeu Lima, através de Teatã, para pouso na 1-7, Vanguard da Vaca. Gente, Papá Romeu Lima, inicialmente siga para Farol de Itapuã, reporte Farol de Itapuã. Vai reportar Itapuã. Pode esperar dar 1-0 para o nosso dia 27. Gente, mantenha o ponto espera 5627. Vai manter. Boa noite, 07, autorizado DLS, repouso estabilizado. Contará estabilizado, boa noite, 07. Tá, 3145, desça para 4000 pés, QNH 1012. 4012. 2 para pouso, reparte externo. Vamos lá. 12, boa noite. Tá livre o ingresso, é partilhado e pronto. Meu Lima, vertical de Itapuã, fazendo espera. Gente, temos três aeronaves no sequenciamento. Parou no zero, Papá Romeu Lima, aguarde para seguir para o setor norte. Tá ciente, só pra sua informação, senhor, tem condições de pousar na 35 também, parado, caso agilize. Gente, o Papá Romeu Lima, não será possível, já temos a aeronave alinhando na 1-7. Ciente, Lima, aqui no aguardo. Do 4065, autorizado puxa, após pronto para o táxi. Reportará pronto táxi, azul 4065. Salvador, Oceania 6321. É, autorização para Brasília 380, sente, está uniforme. Autorização, frequência do sol, 121 decimal 9. Opa, solo. Passou externo, baixar travado, webjet 5029. Gente, vento 120 graus, como 2 nós, altímetro no 0, no 2, aguarde pista livre. E aguardando. Tá, 3145 após pelo, desça para 2000 pés, QNH 1-0 no 2, autorizado LS, reporte estabilizado. Gente, reportar estabilizado, 3145. Estou em uniforme, autorização 380 Brasília, se puder adiantar a saída. Agora, copa, pode adiantar a saída, por favor? Paulo, boa tarde, passaria 2231, não livrou? Segue na retaguarda do mesmo, agilizando para a Bata. Na retaguarda mesmo, agilizando para a Barra do Lima. Objeto 5729, livre pouso na 1-0, vento 1-1-0 graus, cono 2-9, altímetro no 0-1-2. Ciente, autorizado, pouso pista 10, o Webjet 5729. Romeu, Papa Tango. Estabilizado, localizador, voo 207. Voo 807, complete aproximação, chama a torre na frequência 118 decimal 6. 86, obrigado e boa tarde, voo 907. Muito boa tarde, voo 1807. Boa tarde, 1807, reporte externo. Vou mandar externo, voo 1807. É 231 na escuta. 231, no saída da voz. Papá Romeu Lima, vento 1-0-0 graus, como 2 nós, altímetro 1-0-1-2, reporte solo controlado na Bata. Vai chamar no solo controlado na Bata, o Romeu Lima. Táxi azul 4065, tem 1-2-0 a bordo, 4 horas e 30, alterna Galeão. Azul 4065, autorizado táxi via parte 1, Índia, ponte espera da 1-0, QNH 1-0-1-2, torre 1-1-8, decimal 6. teve Apache, Índia, ponto espera da 10, 18.6, quando pronto, com 1012, azul 4065. Azul 4065, confirme as pessoas a bordo, manhãs e alternativas. 120 a bordo, tem 4 horas e 30 e alterna Galeão. Vai, externo. Vai, bota a posição. 5729, solo 103, livre à direita, solo 121, decimal 9. Livre à direita, 219, 5729, boa tarde. Solo Salvador, muito boa tarde, AV 5729, livrando. Frequência 126, decimal 0, alterna 128, decimal 8. 126, decimal 0, alternando, confirma a secundária, senhor? Secundária 126, decimal 8. 128, decimal 8. 10, 12, repouso na 10, voo 187. Muito grato, 35241. Gente, Papai Romeu Lima, solo 04, frequência livre. Mil pés, autorizado ILS, reporte estabilizado. Vai pelo 2000, voo 925, autorizado, reporte estabilizado. 3145, estabilizado. Dan 3145. Chama a torre na frequência 18, decimal 6. 18, Polícia Salvador, Xanel 6327, passando em Israel. Teria como autorizado o nível 180 como final? É 6327, aguarde. 6327. Solo, tá na 3155. 3155, possível? Autorização Guarulhos, nível 360, formação uniforme. Pela 3155, tem motorizado nível de voo 340. Confirma? Momento. 3155, pronto a cota? Tá pronto a cota, aceito 340. Então 3155 para Guarulhos, nível de voo 340. Viajou pelo 144, decola da 10 após curva à direita, saída da El, após Leda, após Voyeude, controle 119.35, TOI 119.6, transponder 5513. 45, na final da 10, tá checado. 103.145, vento 120 graus com 119, altímetro no 012, aguarde pista livre. Decimal 1, alterna 133, decimal 25. 351-1325-6326-6327-6325-1325-0125-0125-0125-0125-0125-0125-0125-0125-0125-0125-0125-0125-0125-0125-0125-0125-0125-0125-0125-0125-0125-0125-0125-0125-0125-0125-0125-0125-0125-0125-0125-0125-0125-0125-0125-0125-0125-0125-0125-0125-0125-0125-0125-0125-0125-0125-0125-0125-0125-0125-0125-0125-0125-0125-0125-0125-0125-0125-0125-0125-0125-0125-0125-0125-0125-0125-0125-0125-0125-0125-0125-0125-0125-0125-0125-0125-0125-0125-0125-0125-0125-0125-0125-0125-0125-0125-0125-0125-0125-0125-0125-0125-0125-0125-0125-0125-0125-0125-0125-0125-0125-0125-0125-0125-0125-0125-0125-0125-0125-0125-0125-0125-0125-0125-0125-0125-0125-0125-0125-0125-0125 desça para o nível de voo 050. Tamari, desce para o 050, por favor. Tan 3192. Tan 3192, essa é a identificação. Identificou 3192. Quatro 065, condições de taxiar um pouco mais à frente para liberar passagem na retaguarda? Afirmativo. Tá, vou na eco. Altímetro no 0 no 2, livre pouso não no 0. Livre pouso no 0, 3 no 4. Diz a Juliette. Alfa, reportada na Juliette, gol no 17. estabilizado? No localizador. Gol no 925, chama a torre na frequência 18 decimal 6. 26, gol no 925. 4065. É 3 minutos pro trip e pra gente mais 3. Irmão, 3 minutos para o trip e para a sua aeronave mais 3. Oi, Salvador, boa tarde, Gol 1925. Boa tarde, Gol 1925, vento 1 no 0 graus com 1 no nós, altímetro 1 no 0 no 2, aguarde a pista livre. Guardando livre, Gol 1925 a 1012. Israel, após Leda, após Bridge. Israel, Leda, Bridge, obrigado, tá. Quando possível, já está na pergunta para autorização. Confim 3165. Cliente, 3217. Só soltar Juliette, gol no 807. Juno 807, autorizado, portão 06. 06, 1807. Autorizado, 925, vento 1 no 0 graus com no 0 nós, altímetro no 0 no 2. Autorizado, pouso, 1012, ajuste, corona 25. 145, taxi via Alfa Kilo, pátio 03. Alfa Kilo, pátio 03, 3145. Quatro um no zero, como sua cópia? Pronto, cópia, 4-1-1-0. Azul, 4-1-1-0, para Confins, nível de voo 360, via Pesulo 1-6, decola da 1-0, após curva direita. Saída da El, após Leda, após Voi Bridge, controle 1-9-35, 1-6, transponder 5-5-0-5. Zero para Confins, Upper Zulu no meio, decola da 10, curva direita, saída da El, pós Leda Bridge. 1-1-9-35 controle, 18-6, torre 5-5-0-5 no transponder para o Azul 4-1-1-0. Azul 4-1-0, planejamento correto, é forte para o push. Chamará 4-1-1-0. Ele mantém 1-0. Salvador, autorizaria o TAN 3192 para destaque? 1925, solo 1-1, livre à direita, solo 121, decimal 9. Direita 219, gol 925. Salvador, 3192. Tá, 3192, mantenha a chegada. Mantenha a chegada, 3192. Com 1 no 2, nós. Né? 627, a linha decola da 1-0, vento 1-1-0 graus, com 2, nós. A linha decola da 1-0, 627. Então, Infraero, algum sinalizador já te chamou aí? Não, negativo. Não avista nenhum sinalizador então? Estou fazendo a curva aqui, aguarde. Ok. Posição 9 é... Ingressando daqui para lá, seria segunda. A última aí é posição 10. Deve ser ligeiramente à sua esquerda aí. Não tem ninguém ainda, né? Não, negativo. Ok, vou fazer contato lá com a espera para ver se o pessoal da companhia lhe atende aí. Ok, obrigado. Paulo Salvador, gol 1925, boa tarde. Colado aos 12, chame controle 119, decimal 35, bom voo. 1935, obrigado. Salvador, chame 6321, agora é forte. 76321. Seu destino é Brasília. Brasília no 320 autorizado. A roda Pesulu no 7. Decola da pista 1-0 com primeira curva à direita, saída Arbor, após posição é left, onde intercepta a Pesulu 1-7. Frequência do controle 119.35, Alfa Torres 118, meia dúzia. Seu código transponder 5536-6321. 6321, autorizado, Brasília 320, decola da 10 com curva direita, arbor Elefa, Upresolo 1 a 7, 1935, chama o controle, 2186, 5535, transponder, Oxané 6321. 5536, o transponder, ok? 5536, Oxané 6321. Vamos para onde, para o Bush? Vai, chama. 925, portão número 2, ingresso Juliette para o portão número 2, gol 925. Juliette para 2, gol 925. Solo 3155, tá no portão 11, pushback acionamento. Solo 3155, autorizado, puxa, pode chamar para o táxi. Autorizado, chama para o táxi, 3155. Guarda 1-0, vento 1-2-0 graus, como 2 laços. Gente livre, a decolagem 4065 tem a mesma altitude. Delta decolado 214, chame controle 119 decimal 35, bom voo. 935, graças ao Delta. Boa tarde, controle Salvador, este é o Romeu Papatango na proa de buraquinho. Papatango, Romeu Papatango, direto no corredor forte, a 1000 pés em condições iguais, reporte para regresso. Voltará para regresso, Romeu Papatango. Mike, Eco Delta. Prossiga, Mike, Eco Delta. Ok, decolagem 17, vai ser pesado direto 1010, Manati. Confirme procedente. Decolagem 17 em Salvador, o destino é Manati. Pesado vai direto 1010. Papatango, correção, papapá, Mike, Eco Delta, confirme. Mike Eco Delta, decolado de Salvador, já está 1010 e autorizado direto Manati. Sente ingresso no corredor até 1000 pés em condições visuais. E autorizado vai direto Manati da presente. Colide, Tupanjou 360, saída da El. 360 na Dael, 4065. A senhora tem alguma aeronave fazendo a mesma subida? Solo 3155, tá pronto com o táxi, 111 a bordo, 4 horas de autonomia, alterna Galeão. Autonomia? 4 horas de autonomia, alterna Galeão. 3155, autorizado táxi via parte 1 no Índia, ponte esperador no 0, que negou no 0 no 2, torre 1 no 8 nesse momento. Via parte Índia, 1012, 186, 3155. Tá com Delta controle? Escuta. Vai direto Manati? Aqui, autorizado direto. Autorizado. Ah, com Delta. LS, que sempre estão na zero, reporte estabilizado. Reporte estabilizado em LS, 3192. Após curva à esquerda, pega Momo, saída Momo, Cogbo, após o EFOC. APP 19.35, torre 18.6, transponde 5524. Da nossa destino Petrolina 340, Apresolu 10, decolando da 10, primeira curva vai ser esquerda, sobe na bomba, transição em bloco, sobe na escuta de controle 1935-5524, ou chamamento 3 no 4. Telema 3 no 4, com descimento correto, reforço pronto para o push. Ok, obrigado. Solo azul 4110, pushback, acionamento 3. 4110, mantenha espera. Afirmativo, aguardando, 4110. Meu Papa Tango, controle. Boa tarde, bom 077. Está um pouco cedo aqui ainda, previsto às 42, mas a senhora poderia confirmar a saída prevista para o Galeão? Saída da El. Obrigado. Comandante, boa, passarei 2231, com a informação em uniforme para a maneira. Passarei 2231, aguarde para a cópia. O 4190 teria previsão para o nosso início de push? O Tanja passou para a retaguarda. Confirmar solo? É o azul 4190, você teria um estimado para a gente? Tony? A meu Papatango, como recebe o controle? Estabilizou no localizador. Zona 92, complete aproximação, torre 186. 186, o 3192, boa tarde. Para a França, pronto, está 3-1. Destinar 3. Frequência 119, decimal 35, Alfa Vitor Juliette. Papapá, Mike Elco Delta, chama agora na frequência de 119, decimal 35. Chamativo, senhor. Linha decola da 10, vento 130 graus, como 29. Se me engano, também decola de 10, 3155. 3192, chamou a torre. Chamei, senhor, boa tarde. Meia milha do Índia Serra, com pista vista, baixar travado. O 3192. Vento 120 graus, como 29, altímetro 1012, aguarde pista livre. Na escuta para autorização, tá 3192. Controle Salvador 2, controle Salvador 2, chegou o meu Papatango, na sua escuta. Meu Papatango, ciente, aposto pelo regresso, mantendo no meu pé. Manterá um no meu pé e reportará para o regresso, o meu Papatango. Mike, com a Delta, controle ciente, frequência livre. Aí, Quebec, controle. Duro, Oscar Lima X-Ray. Oscar Lima X-Ray, prossiga. Vantagem, autorização, relação, 1-1-0, 1-1-0. Sente autorização, solo 1-2, 1-decimal, lábia. 3-1-9-2, livre pouso na 1-0, vento 1-2-0 graus, cono 3-9, altímetro 1-0, 1-2. Livre pouso, 3192, baixar travado. Então, 3155, decolado 1122, chame controle 119, decimal 35, bom voo. 1935, ligado, então 3155. Dia. No ponto de espera, chama 3286, 4190, obrigado, boa tarde. Só lógico, cadê minha torre? Alô? Passar um gosto de ferrer, autorização 990, recicla. No perfil da DAEL, se possível, DAEL direto, não pode trabalhar. Tá, 3155, contato radar sobre 340, direto da El. Da El 340, tá 3155, obrigado. Azul 4065, chama Recife, 1251, alterna na 133, decimal 25. 251-3325, grato, 4065, boa tarde. Vaga 10, ponto da esquerda, Buca, Aracaju, 476, no transporte, decolarizando no 7, autorizado. Combate na voz, clima, X-Ray, contagimento correto, reposte, pronto para o push. Entra, contra para o táxi, nossa, clima, X-Ray. Oscar Lima, X-Ray, a sua intenção de decolar da 17? Imagino. Então da 17, o senhor está estacionado aí no pátio da... no pátio 5, né, nesse pátio na parte central da pista, né? Ativo, no lugar dele está. Espero estar. Então decolando a 17, permanece a mesma instrução de saída com curva esquerda. E para acionamento, táxi e decolagem da 17, chamo direto a torre 118, meia dúzia, Oscar Lima X-Ray. 118, para analisar a nossa direção. 3.65. 2.5, 3.365, 3.800. 4110, livre decolagem, pista 10, vento 120 graus, 119. Livre decolagem na pista no 0, azul 4110. Confirme para o solo. Tá 3217, autorização com 20.360. 3217, para confins, nível de voo 260, via UPS Zulu 16, decola da 10, após curva direita, saída da EL, após Leda, após voo hibride, controle 19.35, torre 118.6, responde 5540. Cuidado com seu 360, via UPS Zulu 16, decola da 10, saída da EL, Leda, direto hibride. Controle Salvador 1935, 286, transponder 5240, tá 3215. 3217, transponder 5540. 5540, tá 3215. 3217, condicionamento correto, reporte pronto para o push. Mandará para o push, 3. Sol, Salvador, muito boa tarde, gol 807, posição 06360 para o Galeão. Sendo identificação, chega da mar e desce para o 050. 050 identificou gol 1075 Mari. Controle Salvador, muito boa tarde, azul 4110. Eu coloco cruzando 1500. Azul 4110, contato radar, saída 360 na saída da EL. Positivo 360 na da EL. Possibilidade de voarmos da EL da presente? Autorizado, direto da EL, azul 4110. Direto da EL 4110. Controle Salvador, boa tarde, Papatango Victor Mike Quebec. Papatango Victor Mike Quebec, prossiga. Procedente de Cairo Lourenço, acionado 0161, nome através de Vera Cruz, mantendo no 1500 via corredores com 07 a bordo. Papatango Victor Mike Quebec, mantenha-se em condições visuais 1.800 pés, Vera Cruz, reporte Paripe. Passando em Paripe, Quebec. Olha, o Papatango Alfa Victor Juliette está a 3 minutos da rotatória, visitando o Beppo. Alfa Victor Juliette, chama a torre agora em 1.18, decimal meia. 1.18, meia, Alfa Victor Juliette.